Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a músicas que têm rock and roll no seu título. E vamos começar com um nome que não é dos maiores do estilo, mas que é conhecido por quase todos os fãs de hard rock. Estou a falar-vos dos suíços Crocus e do álbum Hoodoo. Vamos ficar com a música Rock and Roll Handshake. Para vocês, Crocus, Rock and Roll Handshake. e após Crocus ficamos com os norte-americanos Quiet Riot e a música Last Call for Rock and Roll. E esta música é da fase que Randy Rhoads ainda era o guitarrista da banda, antes de se fazer sucesso enquanto guitarrista da banda solo de Ozzy Osbourne. E terminamos esta primeira sequência com os australianos Rose Tattoo e aquela que é provavelmente a música mais conhecida desta banda, a música Rock and Roll Outlaw. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas mais recentes, três bandas do século XXI. E vamos iniciar a sequência com uma banda francesa. E dos Corritney vamos ficar com a música Rock and Roll Ain't No Crime. Para vocês, Corritney, Rock and Roll Ain't No Crime. Attention, I want it followed by applause. Hey, no. It's the fire from the gods, the bear house from the cold house, all a little bit of wisdom from a filthy tree. He strikes a match, he strikes steel. He can do it by side, he can do it by feel. Everything's on offer, but none of it's for free. Hell, I think he's got a message. Yeah, I think he's got something to say. I say, oh, people know. I do exactly as you're told. I can heal you, I can see it all with your soul. I say, oh, people know. Bring me on in your gold, I will leave. e após Courtney ficamos com Todger, e do álbum Arbiters of Blame ficamos com a música Land of Rock and Roll, e terminamos com os Dead Furies e a música Rock and Roll War, música retirada do álbum No Talking All Action, álbum lançado em 2017. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma sequência de clássicos, de bandas e de um artista a solo que quase todos os fãs de hard rock conhecem ou deveriam conhecer. E para iniciar a sequência, temos os australianos AC/DC. Para vocês, AC/DC, Rock and Roll Damnation. Stay that you play too. crazy for a wild town, little bit of rock and roll. Little bit of rocking, little bit of rolling, little bit out of control. Shaking to the left side, shaking to the right side, jumping to the great unknown. Living for a good life, walking on the wild side, call me Mr. Rock and Roll. Time is way too precious. Life is way too short. And I can't take no pressure. Just doing fine. And I thank the Lord. Listen up. I never had it hard so far, no. Like so many other people. Drifting on a cloud so far, and I held my lucky star. Living just a good life, crazy for a wild town. Little bit of rock and roll. Little bit of rocking, little bit of rolling, little bit out of control. Shaking to the left side, shaking to the right side, jumping to the great unknown. Living for a good life, walking on a wild side, call me Mr. Rock and Roll. So pleasant, so just go find your easy way. I'm one of a kind, I waste no second. I live my life every day. I never had it bad so bad, no, like so many other people. I always said my guardian angel, my lucky star. Living just a good life, crazy for a wild town. Little bit of rock and roll. Little bit of rocking, little bit of rolling, little bit out of control. Shaking to the left side, shaking to the right side, jumping to the great unknown. Living for a good life, walking on the wild side, call me Mr. Rock and Roll. Mr. Rock and Roll. Living just a good life, crazy for a wild town. Little bit of rock and roll. Little bit of rocking, little bit of rolling, little bit out of control. Shaking to the left side, shaking to the right side, jumping to the great unknown. Living for a good life, walking on the wild side, call me Mr. Rock and Roll. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após AC/DC, ficamos com Whitesnake, Rock and Roll Women, música retirada do álbum Love Hunter. E terminamos esta sequência dedicada a um rock and roll, a um hard rock mais clássico, com o alemão Michael Bormann e a música Mr. Rock and Roll. E vamos agora para uma nova sequência. E terminamos a sequência anterior com um alemão e vamos iniciar a próxima sequência com uma banda alemã. Estou a falar-vos dos Bonfire e do álbum Strike 10. Vamos ficar com a música Good Time Rock and Roll. Para vocês, Bonfire, Good Time Rock and Roll. Time. those drum machines. That girl is down so lean and clean. Yeah. e após Bonfire ficamos com os norte-americanos White Lion e ficamos com a música All You Need Is Rock and Roll. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda que não é muito conhecida. Estou a falar-vos dos 70 Proof e do álbum Rock and Roll Will Never Die. Vamos ficar com a música homónima Rock and Roll Will Never Die. Para vocês, 70 Proof, Rock and Roll Will Never Die. When I'm dead, there's a sonic revolution. Living for today. your lights ablast. You get your women with a backstage pass. One day you're pumping gas, next day you're jumping jack, next day you're jumping jack flash. Após 70 Proof, ficamos com um nome conhecido por todos os fãs de hard rock. Estou a falar-vos de Jolin Turner, que aqui nos aparece em carreira a solo com a música Game of Rock and Roll. E Jolin Turner foi vocalista de bandas como Rainbow e Deep Purple, e foi nestas bandas que ele ganhou fama. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois nomes dos anos 60-70. Vamos iniciar a sequência com os britânicos Wishbone Ash. E do álbum Wishbone 4 vamos ficar com a música Rock and Roll Widow. Para vocês, Wishbone Ash, Rock and Roll Widow. Down in the southern Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Wishbone Ash, ficamos com os também britânicos Hydra. E do álbum Land of Money, ficamos com a música Little Miss Rock and Roll. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas baladas. E vamos iniciá-la com o Sargent e aquela que é provavelmente a música mais conhecida da carreira desta banda de que Russ Ballard fez parte. Estou a falar-vos da música God Gave Rock and Roll to You. Para vocês, Sargent, God Gave Rock and Roll to You. Thank you.

e após Argent ficamos com Ozzy Osbourne e a música You Can Kill Rock and Roll, música retirada do álbum Diary of a Madman. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas recentes. E tal como Ozzy Osbourne disse, You Can Kill Rock and Roll, ainda na atualidade há bandas de hard rock com qualidade. E vamos iniciar esta sequência com os Crossum e a música Spreading the Rock and Roll Disease, música retirada do álbum Spreading the Rock and Roll Disease. Para vocês, Crossum, Spreading the Rock and Roll Disease. Far out of revolution, show us for the exit. E após Crossum, ficamos com os gregos Cyanide 4. E do álbum Nekia, ficamos com a música Rock and Roll Hero. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com os noruegueses Stage Dolls. E do álbum Get a Life, vamos ficar com a música Everybody Wanna Rock and Roll. Para vocês, Stage Dolls, Everybody Wanna Rock and Roll. Everybody wanna rock and roll. trash of town. Me and the boys are gonna shake the ground. I was there. e após Stage Dolls ficamos com Stindrum e ficamos com a música I Was Made for Rock and Roll, música retirada do álbum How About This, e terminamos esta sequência com os Vancouver e a música Rock and Roll Machine. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter duas bandas dos anos 80, do underground dos anos 80, e vamos iniciar a sequência com os japoneses Grand Prix. Para vocês e do álbum Tears of Soul, Grand Prix, Rock and Roll Worker. We'll be right back. Após os japoneses Grand Prix, ficamos com os suecos Swedish Erotica e ficamos com a música Rock and Roll City. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter uma sequência um pouco diferente do que é habitual. Vamos ter uma sequência de Heavy Metal. Vamos ter três nomes que estão no Hard and Heavy, mas as músicas que aqui vos vou apresentar são heavy metal. E vamos iniciar a sequência com os norte-americanos Sabotage e do álbum Fight for the Rock vamos ficar com a música She's Only Rock and Roll. Para vocês, Sabotage, She's Only Rock and Roll. We'll be right back. E tal como eu havia dito, terminamos o Riff Service com peso. Iniciamos esta última sequência com os Sabotage e a música She's Only Rock and Roll. Continuamos com os portugueses Ibéria e do álbum Heroes of the Wasteland. Ficamos com a música Rock and Roll Star e terminamos com Dio, King of Rock and Roll. E Ronnie James Dio é verdadeiramente um dos reis do rock and roll. E é com Dio que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!